de negatividade. Egoísmo impera e cobiça rege a nossa sociedade. Nós tentamos libertar o povo da cidade, recolhendo objetos pelas ruas da verdade, deambulando noite e dia numa busca incessante, permanentemente pedalando para o mais distante, com o objetivo de partilhar sensações, emoções vividas. Há sempre algo que liga duas vidas, contempla o simples, liberta o teu ser, procura dentro de ti o que tu queres fazer, procura fora de ti razões para viver. Olha ao teu redor e vê quem é que isto queres dizer. A vida queima nas mãos, mas aperta com força. Precisas de gritar, escolhe quem queres que te ouça. Não guardes rancor, guarda aquilo que te faz ser maior, e usa sete chaves para trancares no interior. Isto é um mundo de negatividade, procura um abrigo dentro desta tempestade. O teto mais forte é o amor e a amizade. Mostrei a tua cena antes que já seja tarde. Isto é um mundo de negatividade, bate forte as asas, foge desta tempestade. Ninguém sabe fazer com que ela acabe. Valoriza o que tens e abraça a liberdade. Inspira, escuta, compreende, interpreta. Encaminha positivismo para mais uma faceta. Trabalha, cultiva e irradia sabedoria. Nunca é demais quando a vida se complica. Equilibra os pratos da balança. Procura algo profundo que te traga esperança. Alcança o que está a teu alcance. Não dê chance à cobiça nem ganância. Junta-te a alguém que mereça relevância. Consciente, sempre prudente, no meio de tanta gente. Não tomes decisões, cabeça quente, em juízo. Permanece digno, ouve aquilo que eu te digo. Encontra algum amigo que te faça sentir vivo. Vagabundo, não me iludo, este mundo cabe bem no fundo, incansável. A minha convicção inquebrável. Movemos moinhos com a força destes sinos. Até horizontes longínquos, emitimos transcendência. Procuramos a essência nesta batalha incessante. Debruça-te sobre algo importante e leva a tua crença mais avante. Retém tudo o que te encante, guarda boas recordações. Quem te deu a mão neste mundo de cabrões? Com a força dos touros desenterramos tesouros. Trazemos paz e calor, partilhamos amor, passará a tua dor. Isto é um mundo de negatividade, procura um abrigo dentro desta tempestade. O teto mais forte é o amor e a amizade. Mostrei a tua cena antes que já seja tarde. Isto é um mundo de negatividade, bate forte as asas, foge desta tempestade. Ninguém sabe fazer com que ela acabe. Valoriza o que tens e abraça a liberdade. Sou espectador atento da janela do meu quarto. Todos os dias observo merdas de que já estou farto. Sociedade desigual com dois pesos, duas medidas. Trabalhar para gastar e não há mais alternativas. Vejo dia a dia tristes habitantes dos blocos. Trabalham toda a vida só para juntar aos trocos. Consciência social que me impede que adormeça. Consciência social faz com que o meu ódio cresça. Eu reprimo-me, evito pensar nisso quando penso no futuro que me espera. Até o ar fica mais denso. Talvez ande a perder tempo, mas não me canse enquanto espero. Te deixo de orgulho e comece a ser sincero. Passamos todos mal, cada um na sua porta. Vemo lá todos os dias, mas a miséria não se nota. Podes vê-la disfarçada, cara lavada e roupa nova. Fazer vida na tuga está cada vez mais foda. Salário congelado enquanto tudo o resto sobe. Do termómetro ao petróleo, hoje toda a gente é pobre. E pobre é de quem se fode, tempo de crise severa. Democracia é falsa, utopia que venera. Este é um mundo de negatividade, procura um abrigo dentro desta tempestade. O teto mais forte é o amor e a amizade. Mostrei a tua cena antes que já seja tarde. Isto é um mundo de negatividade, bate forte as asas, foge desta tempestade. Ninguém sabe fazer com que ela acabe. Valoriza o que tens e abraça a liberdade. Esta tempestade, o teto mais forte é o amor e a amizade. Mostrei a tua cena antes que já seja tarde. Isto é um mundo de negatividade, bate forte as asas, foge desta tempestade. Ninguém sabe fazer com que ela acabe. Valoriza o que tens e abraça a liberdade.